Sim, sejam bem-vindos, roedores da sétima arte. Este é o RatosCast, podcast oficial dos ratos de cinema, e essa é a nossa quinta temporada. Eu sou Marcelo Cipreste, aqui comigo, Halloween é sua data festiva favorita, Marcelo Pereira. Fala, caros amigos ouvintes. Cara, passam-se anos, décadas, e a música continua aterrorizante. Sem dúvida. E com a gente aqui também, nosso convidado mais que especial. É sempre uma honra tê-lo aqui no nosso cast. Especialista máximo do gênero no Brasil. Gosto de apresentá-lo dessa maneira, porque assim o é. Diretamente do canal A Hora do Terror, Fernando Ticon. Olá a todos. Fernando Ticon aqui do canal Hora do Terror. E só digo uma coisa. Quero mais Michael Myers. Ah, muito bem, muito bem. Se essa é a primeira vez que você está ouvindo o RatosCast, você pode encontrar nossos episódios antigos no nosso site ratosdecinema.com. Não deixe de seguir o Ratos de Cinema também no Facebook, no YouTube, no Instagram. No Twitter, a gente está lá como @ratos_cast. E você também pode entrar em contato pelos nossos dois e-mails, que são ratoscast@gmail.com e contato@ratosdecinema.com. Nosso cast também está disponível pelo iTunes e pelo CastBox. Se você quiser contribuir para o RatosCast, só precisa entrar no nosso site, clicar no ícone do PayPal e depositar lá o valor que você quiser, ou então você pode assinar a gente pelo patreon.com/ratosdecinema e lá você vai encontrar várias facilidades. Aliás, queria agradecer, esse cast só é possível graças aos nossos patrões lá no Patreon, que vão ter material extra sobre esse cast, vão ter várias facilidades, inclusive a versão estendida desse cast, que é uma das facilidades lá do Patreon. Então, agradecendo a todos os nossos patrões e aos nossos futuros patrões, entrem lá, acessem. Temos três planos maravilhosos, escolha um legal para você também curtir as versões exclusivas do RatosCast. Nosso tema de hoje será o horripilante filme Halloween. Sensacional. De David Gordon Green, com Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Haluk Bildner, Will Patton e Nick Castle. Na sinopse oficial, 4 décadas depois de ter escapado do ataque de Myers em uma noite de Halloween, Laurie Strode terá que confrontar o assassino mascarado pela última vez, mas desta vez ela está preparada. O filme foi orçado em torno de 10 milhões, faturou já 172 milhões mundialmente. Que fantástico, hein? Espetacular. Só, né? Só isso. Em apenas muito duas legal. Semanas, hein, de exibição. É o truco do pão. 76 milhões somente no final de semana de estreia nos Estados Unidos. Muito está bom. A caminho de ultrapassar It, a coisa, que é o filme do ano passado, né? Como o filme de terror mais bem sucedido de todos os tempos. Olha só, que surpresa, cara. Que surpresa. Sabia disso, Maguinho? Sabia? Não, que surpresa legal. Com certeza, a Miramax está muito feliz com esses números. Já estão conversando sobre uma continuação, obviamente. Claro. Para uma franquia que acumulava fracassos e fracassos e estava praticamente dada como morta, surpreende você, Fernandão, esse sucesso todo? Cara, eu acho que surpreende bastante, né, a princípio, porque a gente já vem trabalhando aí, né, já vem ouvindo rumores de muitos filmes aí de Halloween, muitas continuações, obviamente, né? Então a gente sempre fica apreensivo, porque parece que é difícil acertar, né? É difícil pegar uma franquia já pré-estabelecida e reconhecida mundialmente e fazer uma coisa realmente que não decepcione, né? Que não decepcione a maioria das pessoas. Então, isso era uma grande preocupação, acho que era de todo mundo e tal. E, felizmente, quando o filme começou a rodar, né, em festivais e screeners e tal, a recepção foi muito positiva. Foi muito interessante ver o barulho que o filme foi fazendo aumentando aos poucos. Então, quando chegou já no cinema, né, na grande circuito, ele já chegou com várias notas altas, né, altíssimas, reviews importantes, o que aqueceu, né? Eu acho que isso foi essencial para poder aquecer esse fim de semana de lançamento, né? Toda essa campanha aí de lançamento só foi possível porque teve uma boa recepção do mercado, dos críticos e tal. E nisso eu fico muito feliz, muito aliviado, inclusive, porque era uma apreensão que eu tinha há alguns anos já. Pra quem não conhece a dinâmica do RatosCast, a gente vai ter duas partes nesse cast. A primeira parte, uma análise sem spoilers, pra quem ainda não viu o filme. E a segunda parte, aí sim, com spoilers, nós vamos entregar algumas surpresas e acontecimentos. Morre gente nesse filme, não sei se vocês sabem, mas enfim. Isso eu já entreguei uns spoilers. O Fernandão é um mestre sobre esse gênero, é um professor dentro desse tema Halloween. A gente, aliás, já fez mais de um cast de Halloween com o Fernandão. Não sobre o filme, mas sobre o Dia das Bruxas, né? Com o Fernandão. E os filmes de Halloween sempre são citados. A gente acaba, eventualmente, a gente já fez um cast sobre os filmes de terror atuais. E a gente, invariavelmente, acaba citando o filme Halloween. Que originalmente foi dirigido pelo John Carpenter, que é um dos mestres desse gênero também. E eu queria perguntar pro Fernandão sobre um pouco sobre a história do filme Halloween. A Jamie Lee Curtis, pra quem não sabe, ela tá nesse filme novo, e ela tá também no filme original. Além do filme original, ela fez a continuação, o Halloween 2, e ela fez mais dois outros filmes, que foi o H20 e o Halloween Ressurreição, e agora ela tá de volta. Mas sobre o Halloween, eu escuto muita gente falando que é o pai dos slashers. Embora não seja o primeiro, é o grande pai do subgênero slasher. Você considera ele também? Pra você, o que esse filme representa pro gênero terror? Vamos lá. Eu acho que o pai do slasher eu acho muito difícil, muito duro, né? Porque ele foi muito representativo na época que ele foi lançado, mas ao mesmo tempo a gente já vem aí de vários anos, né? De estilos, né? De filmes que possuem os elementos todos, né? Que a gente identifica como slasher. Eu acho que foi uma compilação de elementos. Na época, o próprio John Carpenter não conseguiria prever o tamanho da dimensão que tomaria o filme que ele havia criado, né? Sem dúvida. Ele realmente pega todas as referências de Psicose, como ele mesmo fala, todo o peso, né, dos assassinatos dos filmes giallo, que é um tipo de filme de investigação policial com mortes violentas na Itália, ficou muito famoso da década de 70, 60, principalmente. Então tudo isso vai chegando. Mas quando o John Carpenter foi fazer esse filme, primeiro filme, né, cara, ele tava procurando uma opção barata de fazer um filme quase que exploitation mesmo, sabe? Foi aquela filmagem de guerrilha com $300 mil na época, que era muito dinheiro pra época, apesar de não parecer. Mas o cara fez uma coisa que, tipo assim, beirava a quase pornografia, sabe? É uma coisa que explorava muito o suspense, obviamente, né? Mas os assassinatos e o mal, né? O mal personificado. E é por isso que, na época, o primeiro filme foi um arraso de críticas, né? Todo mundo odiou Halloween, a grande maioria. Isso, inclusive, foi o motivo de terem enterrado a carreira do John Carpenter. Olha aí, olha o peso. Tipo assim, foi muito difícil pra ele ter lidado com isso, assim, foi muito duro pra ele, né? Mas mesmo assim, ele continua fazendo filmes e tá aí até hoje. E, felizmente, ao longo dos anos, a franquia foi ganhando, sabe, esse reconhecimento. O que ele representou na época, os avanços, né, de contar as histórias, né, de terror, e do jeito que era, que a gente veio a conhecer como sendo o slasher moderno, o slasher americano moderno, né? Você ainda tinha o Massacre da Serra Elétrica ali em 74, mas o Halloween veio pra trazer esse terror pra um ambiente muito mais real, muito mais próximo dos americanos, que é o bairro, né, a vizinhança. Isso. Assim como o Wes Craven fez com o Pânico, né, assim como tantos outros, né, o Wes Craven fez com A Hora do Pesadelo. Enfim, foi realmente um formato, né, uma prova de que dá pra fazer filmes com um orçamento bem menor, abusando do terror, obviamente, mas naquela época, cara, era tão pouca gente se arriscando a fazer isso, que quem conseguiu fazer realmente criou ícones aí. Tem vários ícones dessa época, mas o Halloween se destaca por ser o primeiro a arriscar e acertar tão bem, apesar de ser reconhecido tantos anos depois. Muito bem, eu esqueci de falar a data do filme. O filme é de 1978, como a gente falou, dirigido pelo John Carpenter. Maguinho, você é um dos poucos caras que eu conheço que viu a maioria desses filmes no cinema. Eu lembro que quando a gente viu o H20, eu falei pra você, a gente viu junto, né? A gente era moleque. É verdade. E eu falei, cara, pra mim deu. Foi enterrado aqui no H20, que eu achei uma merda. E quando saiu Ressurreição, você ainda foi. Você falou, não, eu sei que é ruim, mas eu vou ver porque eu gosto. Cara, é muita coisa. Eu acho que assim, como nós três, a gente é fruto dos anos 80, né? E a minha relação com o próprio Halloween, o filme, ele é muito grande, porque de certa forma foi meio que a abertura pra que esse gênero, né, o terror em geral, ele se estabelecesse pra mim como um dos meus gêneros favoritos. Eu lembro bem que eu e meu irmão, a gente passava, quando a gente era moleque, a gente passava horas vendo filmes de terror em VHS, a gente alugava tudo que era slasher, terror, e eu lembro que o Halloween foi o primeiro filme que a gente alugou em VHS. Eu lembro bem porque o título que a gente viu lá era genial, Halloween, A Noite do Terror, a capa com uma faca. É muito bom, aquele pôster é bom até hoje. Cara. Falei, Márcio, que pôster, vamos pegar pra ver, cara. A gente achou incrível, e como eu falei, a gente ficou viciado nesse gênero. Eu acho que a partir de tudo que era lançado, a gente via, e obviamente Jason, Fred, Chuck da vida vieram no embalo. E então, pra mim, essa relação é muito legal. E você falou uma coisa interessante, que o H20, Fernando e amigos ouvintes, nós vimos na estreia dia 25 de dezembro de 98. Olha aí. Foi no Natal, tava lotado o Barra Shopping. Lembra disso, Marcelo? Lembro. A sessão tava lotada e assim, uma coisa que eu... mas é assim, é uma franquia muito grande que eu... pra mim tem um carinho muito grande pra ela e pelo vilão, que é um dos maiores vilões da história do próprio cinema. Ô, Maguinho, os do Rob Zombie, você curtia, não? Você curtiu? Os de 2007, 2009? É uma estética completamente diferente dos filmes em gerais e desse filme de hoje, né, de 2018. É uma estética muito videoclipe, muito anabolizada. Essas versões mais novas, não sei se o Fernando concorda, elas revitalizaram o gênero, mas se você for analisar, não são bons filmes. Como filmes mesmo, não são bons. Mas eu vi todos porque eu adoro sangue, né? Isso é uma coisa que eu vejo mesmo. Mas eu queria a opinião também do nosso caro Fernandão, se ele também acha que essas versões novas do Jason, os próprios filmes do Rob Zombie, Leatherface, se esses filmes novos foram interessantes também pra você. Por um lado, foram bastante interessantes, porque é uma pegada moderna, né? Uma tentativa, digamos, né? De trazer novos diretores, novas visões pra franquias tão bem estabelecidas, né? Personagens que a gente tão conhece bem, e isso, putz, é bem desafiador. Eu confesso que eu não seria um bom lugar pra se estar, tipo, ser o Rob Zombie e ir lá e fazer um remake. É verdade. Sabe, e aí você, putz, quer botar a sua assinatura, quer botar a sua impressão, quer homenagear o original, mas aí você quer fazer uma coisa diferente, e aí os fãs já, putz, vai dar uma origem pro diferente, pro Michael Myers, vai fazer ele ter motivação, enfim, e isso é bem complicado. Eu acho que tem que ser muito bem dosado, né, eu acho que tem que ser muito bem calculado. Você nunca vai conseguir agradar todo mundo, obviamente, mas eu também fico espantado com o nível de desgraça que eles fazem com alguns roteiros, sabe, algumas coisas que, caramba, sei lá, 50 pessoas aprovaram isso antes de ser produzido, sabe? Pessoas deram dinheiro pra Halloween Ressurreição ser feito, meu Deus do céu, sabe? Então, é muito ruim. É, o que acontece, assim, e eu acho um absurdo, é você entrar numa onda, né, numa hype, num trend, sabe? Alguma coisa que tá chamando muita atenção, e aí você inventa de pegar algo famoso e botar no meio daquela coisa que tá bombando. No Ressurreição foi isso, foi internet, reality show, webcam, você já mata a Laurie no início do filme, já bota um rapper como protagonista, enfim. Então, é realmente delicado o momento que a gente viveu, mas agora eu tenho certeza que a gente tá muito mais amadurecido, e eu acho que os diretores e produtores estão prestando bastante atenção com o que eles fazem com o terror, né? A gente tem várias produtoras independentes fazendo muito dinheiro, fazendo filmes excelentes, mas ao mesmo tempo existe uma preocupação de você produzir essas franquias, né? Revivê-las. O Sexta-feira 13 acabou de sair de uma disputa judicial e estão continuando a produção agora. Pois é. Então, assim, o momento é, faça, reviva essa galera, mas com muita calma, com muito feedback, com muita gente falando. Contrata um departamento de vai dar merda, né? Você tem uma equipe é lá. É bom. Só pra falar pra você, vai dar merda. Então, se essa equipe falar, não prossiga. É bom. Tente de novo. E é isso, assim, eu acho que a gente passou por uma fase muito ruim. Eu espero não ter surpresas tão ruins quanto eu tive em alguns anos aí na última década. Pois é. Não, na verdade eu tava perguntando pra vocês do Rob Zombie, dos dois filmes do Rob Zombie, de 2007. Eu até gosto. Eu vi uma vez só, não posso falar muito porque eu não lembro muito. Eu lembro que eu gostei muito pouco do 2. Eu vi no cinema e só também. O primeiro eu lembro que eu gostei. Gostei, tanto que ele fez um relativo sucesso e aprovaram o H2, Halloween 2, né, que aqui ganhou o título de H2. O segundo eu achei bem fraquinho, porque ele mudou bastante, acho que a questão de como ele ia abordar o filme e tal. Não, e a estética também, coloca a mãe dele, coloca umas imagens meio doidas, né? A ideia é boa, só que não funciona com Halloween, eu acho. É verdade. Inventa em outro personagem, cria outra coisa, sei lá, mas não Halloween, enfim. Mas, não sei se você sabe, Maguinho, mas o filme ia ter uma continuação. Eles estavam trabalhando numa continuação, o diretor ia ser o Patrick Lussier, que é o diretor do Luzes do Além e Dia dos Namorados Macabro. Esses são os melhores filmes que esse cara tem no currículo. Eu ia falar isso. E ele é o roteirista, Maguinho. Ele é o roteirista do Último Exterminador do Futuro, Gênesis. Então, talvez por motivos bons, esse filme nunca foi adiante, mas ele tinha um roteiro, ele ia dirigir o filme, ia ser uma continuação direta do Halloween 2, do Rob Zombie. Ele até tinha convencido o Tyler Mane, que era que é aquele cara gigantesco, né? Gigante, pra fazer o filme, e o filme ia se chamar Halloween 3D. Nossa! A merda já tá aí, já começa aí. Só que o segundo filme foi um fracasso de crítica e de público. E a Weinstein Company, né, que era a dona dos direitos, resolveu não financiar o terceiro filme, achou que não ia dar certo, apesar do roteiro já estar pronto, achou que o público não estava mais interessado. E aí, enfim, as partes se separaram e cada um foi cuidar da sua vida. A Dimension Films é a produtora do Pânico, de todos aqueles filmes dos anos 90, dos anos 2000, perdeu os direitos voltaram para Miramax. A Miramax fez uma parceria com a Blumhouse, produtora. Que é a queridinha hoje em dia, né? Do Jason Blum. Esses são os produtores desse filme, que foi anunciado em 2016, com o envolvimento de John Carpenter como produtor executivo. Levou 2 anos para tudo ficar pronto. O filme foi filmado no início desse ano e agora lançado agora em outubro, durante o Halloween. Quero saber um pouco das expectativas que vocês estavam para esse filme. O que vocês esperavam depois de toda essa loucura toda pro filme sair? E se vocês achavam que poderia sair alguma coisa boa? Bom, eu fiquei sabendo no início do ano, né? Fazendo um apanhado do que seria lançado no ano, né? Até para ver o que, que eu ia ver, o que, que tava na expectativa. E vi que a produção já tava sendo feita, já tava sendo rodado com a volta da Jamie Lee Curtis, inclusive, né, lá na produção. E, na verdade, eu acho que, assim, depois de décadas, é um gênero que ficou meio que no passado, né? Ficou meio que no nosso imaginário. E eu falei, caralho, mais um, cara. Eu vi com muita desconfiança, até porque, como eu falei agora, né, as várias refilmagens de outros filmes do gênero e do próprio Halloween, né, que foram lançados, não são tão bons assim. Pois é. Eu gosto muito do gênero, né? Então não tava achando nada. Não esperava absolutamente nada, mas eu sabia que ia ver. Entendeu? Já era óbvio que eu ia ver, até porque ela ia voltar. Eu falei, cara, ok, vamos dar a 20ª chance e vamos embarcar. Foi o que eu fiz. Fernandão, e você? O que, que você tava esperando? Cara, eu comecei a ver lá atrás, né? O que, que tava saindo, os posters, os teasers e tal. E, pra ser muito sincero, eu não tava esperando nada, né? Eu tava ali nas trincheiras ali do terror. Já tá vacinado. Já tava ali, né? Putz, que foi aquele Leatherface, né, que a gente viu, né, em 2015. Então, assim, eu tava meio tipo, não tô esperando nada, não saia mesmo, né? Tem a freira aí, tem umas coisinhas esse ano. Então, pra mim, eu sabia da importância, eu sabia da grandiosidade, eu sabia da procura. Eu bati esse martelo pra muita gente, pra maioria das pessoas que eu conversava sobre os lançamentos do ano, que o Halloween ia ser o maior lançamento do ano, né, o principal filme. Muita gente não levou a sério, assim. Muita gente, tipo, não conectou os pontos. Mas não, né, dá pra culpar, né, Fernandão? Não dá pra culpar as pessoas. Não dá. Mas sabe por que não dá? Porque elas não estão ouvindo barulho lá de fora. Eu tô, entendeu? Esse é o grande lance. Eu tava sofrendo sozinho. Essa que é a verdade. Eu tava ali, gente, olha esses reviews, olha esse Rotten Tomatoes, esse IMDb, olha só que incrível. Aí, tipo, cri-cri, sabe? Grilos. Ninguém te dava atenção. Eu também não... Você queria acreditar, assim, né? Eu também não queria queimar meu filme. Essa que é a verdade, né? Eu tava ali, né, animado e tal, mas meio receoso, igual todo mundo. E graças a Deus foi uma boa surpresa. Teve muita gente que não gostou desse filme. Eu acho que não se conectaram muito bem, ou não gostaram da estética, não sei o que que houve. Uhum. Mas vamos dizer assim, tudo que eu esperava desse filme eu recebi. Então, isso já é ótimo. E eu já não esperava muita coisa. Então, isso já é melhor ainda, né? Porque eu fui bem servido, tive algumas boas surpresas, né? A gente vai comentar mais pra frente. Pra mim, fez o papel, sabe, que deveria ter feito. Arriscou um pouquinho em algumas partes, arriscou menos em outras. A gente tem que se desligar do filme, às vezes, pra poder, né, algumas escolhas e tal, a gente tem que relevar. Mas nada que comprometa a experiência no geral, nada que me tire daquele universo. Então, pra mim, foi um alívio, né? Acho que essa é a palavra. Pra mim, quando eu saí do cinema, foi um alívio ter visto um filme que não era ruim e que me surpreendeu. Fernandão, eu acho que eu tô com uma opinião bem parecida com a sua, cara. Eu não esperava nada, até porque, como o Maguinho falou, vacinadaço contra Halloween, porque já tinha fechado a minha conta no H20. Eu nem vi o Ressurreição, pra você ter ideia. O de 2007 eu vi, mas também esperando muito pouco, achei ok. O Halloween 2 também, fechei a conta, falei, deixa, não toca mais em Halloween, para. Não veria um terceiro se tivesse sido feito na época. E esse, cara, o que me atraiu pra esse, o trailer não me venderia esse filme, eu vou te falar. Mas tem uma coisa que me atraiu nesse filme. O David Gordon Green, que é um cara que eu conheço de filmes independentes, é um cara que não precisaria entrar num filme de Halloween. E se ele entrou nesse filme é porque alguma coisa ele achou aí, né? E aí eu falei, putz, agora eu vou ter que ver. Eu tive uma experiência como você. Eu fiquei feliz por o filme não ser ruim. Eu fiquei feliz porque eu saí do cinema e falei, graças a Deus, ele não é ruim. Eu não perdi meu tempo tempo. Me diverti enquanto vi, foi legal, é como você falou, tem algumas coisas que... É, tudo bem, depois a gente vai falar um pouco sobre elas, mas no geral eu achei bem legal pra slasher, porque o slasher é aquele negócio, na minha opinião. Todas as vezes que as pessoas tentaram inventar muito em cima do slasher, ficou pior. Então, o que eu esperava, o que eu queria que o filme me entregasse, ele me entregou. Maguinho, o que você achou desse novo filme? Cara, então, difícil falar da trama, né? É praticamente a mesma de uns 4 filmes da franquia. Eu até falei isso agora. Todos os filmes têm agora há pouco, né? É, mas é a mesma coisa. Mas, na verdade, eu achei bem acertada a estética que ele adotou, né? Fora dos padrões de hoje, nitidamente com uma bela homenagem ao filme original, os planos parados, aquela fotografia meio que opaca, a direção de arte nos remetendo àquela época e tal. Mesmo se passando nos dias de hoje, tem a trilha lá, espetacular, continuando sendo um personagem que vai caminhando com o Myers, né, que dá o tom certinho de que vai dar merda em algum momento. Mas o que me embarcou mais nessa viagem nostálgica, o filme tem uma função que é voltar às raízes, né, do gênero. E mais uma vez, eu acho que pode soar um pouco de trampo essa galera que não tá muito acostumada. E o slasher, ele tem função principal, uma das funções, né, que é deixar o espectador com atenção lá no teto, entendeu? Não é terror, né? E o filme, ele faz muito isso, ele brinca muito com aquilo que a gente via muito antigamente, que é não importa quando você vai correr, o cara vai te alcançar. Você trazer de volta a Jamie Lee Curtis, que é difícil você ver que a peça-chave, né, nessa franquia inteira, com mais de 60 anos, uma vovó, né, porreta, né, é difícil ver isso em Hollywood. A gente vai abordar um pouquinho isso na história com spoiler, mas achei que eu concordo com vocês dois. Aliviei, porque assim, cara, não é ruim. Não é que ruim. Legal foi ter sentado, foi visto uma história que a gente já tá careca de ver, com elementos legais, novos, outros nem tanto, mas que o principal, voltar e nos remeter o que a gente tinha lá no nosso passado, dos anos 80, que é o slasher genuíno e puro, entendeu? Com uma suspensão de descrença absurda, mas é função do gênero, entendeu? E eu embarquei e fiquei muito, muito contente com o resultado final. Legal. É, Fernandão, a gente vai pra parte dos spoilers agora, até porque não tem muito mais o que falar. A gente quer destrinchar algumas coisas melhor, mas... Pra quem não viu o filme ainda, eu queria que você deixasse uma mensagem, assim. O que, que você acha que essa pessoa que ainda tá na dúvida, que nem a gente, que tá meio vacinado, que não sabe se vai ou não vai, que mensagem você deixaria pra essa pessoa sobre esse novo capítulo? Vá, encara ou espera pra ver em casa? O que, que você acha? Uma palavra só, Rogerinho. Entretenimento. Entretenimento. Eu acho que a palavra que define o filme é bem, eu acho, né? Enfim, independente de tudo que você goste e desgoste, você vai gostar de ver o cara matando. É isso. Eu, nossa, tive um prazer sádico, inenarrável, assim, assistindo o Michael andando pela vizinhança na noite de Halloween, né? Como ele sempre faz em todos os filmes, e matando pessoas aleatoriamente. Eu acho que isso aí desperta o psicopata interno, né? Aquele cara que queria matar o vizinho. De repente, barulhento, de madrugada, né? Ele faz as coisas que a gente não pode fazer. Então, dá um prazer, dá uma, tipo, uma sagacidade ali e tal. Só que de um jeito muito não natural, um jeito não humano. É, realmente é muito divertido do jeito errado. Então, eu recomendo demais você ir no cinema pra poder ver isso, né? Ver esse confronto. E eu acho que o grande lance do filme é o confronto entre a mocinha, a Laurie, né? 40 anos depois do vilão. É a grande meio que conclusão, né? Aquela coisa assim que a gente espera. O filme se constrói pra ter esse embate. E é sobre isso, né? É sobre como eles estão 40 anos depois. Se você não viu o primeiro filme, você vai continuar gostando desse daí. Vai perder todas as referências, mas ele ainda funciona, né? É um filme que tem um formato, um estilo para novas gerações. Isso é inegável. E eu acho que é por isso que funciona, sabe? Funciona tão bem. Porque eles tiveram muito carinho. Tá muito enxuto, assim, o formato, a montagem e tal. Então você vai se divertir. Você vai gostar de ver gente escrota se ferrando. Você vai gostar de ver gente bonzinha também se ferrando. Às vezes porque ninguém tá salvo. É, muitas surpresas, né? Muitas tiradas inteligentes e tal. Que eu tenho certeza que surgiram e deu uma leveza às vezes pra algumas cenas. Enfim, não vou poder mais falar pra não dar spoiler. Mas entre você vai se divertir. Vai com seus amigos, é um filme que você pode rir, você vai sentir o suspense, mas você pode conversar com as pessoas, pode gritar, enfim, você vai ter as experiências todas aí de um bom filme de terror. Eu acho que, como todo filme de terror legal, assim, depende muito da plateia também. se a plateia comprar o filme rende legal. Se a plateia não compra o filme... Eu, por exemplo, eu vi com uma plateia que comprou legal o filme. E aí você entra meio na tensão que tá na sala de cinema também. Pra mim funcionou muito por causa disso também, mas... É, Maguinho, você quer deixar alguma dica aí pra quem não viu o filme? Ah, eu acho que assim como a franquia faz uma homenagem a ela própria nesses 40 anos, não custa nada a gente prestar também essa homenagem e ao cinema, entendeu? Acho que é importante a gente entender o que é esse nome Halloween ao longo de 40 anos de história. E como vocês falaram, é um filme redondinho, cara, que tudo que tá lá no gênero, então é diversão garantida, assim. Eu acho que sim, prestem essa homenagem também ao próprio filme, né? Acho muito importante. Muito bem, então sem mais delongas, vamos partir para os spoilers, começando a partir de agora. What the fuck is that? You want answers? I want the truth! I have been dying to tell you. Eu tava vendo esse filme e eu tava meio que dando uma viajada, assim, no tempo e pensando em algumas coisas e tal. Eu não sei se isso sempre foi óbvio pra vocês, mas eu tava reparando isso vendo o filme, naquela cena maravilhosa, que pra mim é uma das melhores cenas do filme. Aliás, talvez uma das melhores cenas de terror que eu vi esse ano. Que é a cena que ele simplesmente tá caminhando, quase um plano sequência, entra numa casa, mata uma pessoa, pega uma faca, sai da casa, continua andando, dá de cara com uma outra, uma potencial vítima, a família do lado. Só que a família do lado tá indo pra uma festa, então ele não mata ela, então ele vai pra outra casa. De enfermeira, né? Uma mulher tá de enfermeira entrando no carro, e aí então, ele assim, para. O filme passa quase, eu não sei quanto tempo, sei lá, 10 minutos, vou chutar que seja tudo, mas mostrando a rotina psicopata do Michael Myers dentro daquele bairro. E aí eu tava pensando assim, cara, é o único, que eu me lembre, o único assassino slasher que anda tranquilamente no quintal das casas, pelas ruas, os carros passam por ele, as crianças esbarram nele, a polícia passa por ele, e ele tá camuflado ali, exatamente porque ele tem tudo a ver, a roupa dele, né, ele, o jeito dele ser, tem tudo a ver, até a faca na mão, ele anda com a faca na mão sem problema nenhum, e tá tudo bem, porque é Halloween. Então... Pode, é verdade. Pois é, o Jason é aquele negócio, ele se esconde ali na mata, né, ele aparece dentro do armário, o Fred se esconde dentro dos sonhos e tal. Posso estar enganado, né, porque vocês conhecem muito mais assassinos slashers do que eu, mas cara, eu tava achando isso divertidíssimo. E é uma coisa que eu acho que os outros filmes do Halloween se perderam um pouco isso, sabe? Mostrar o quanto é assustador, porque ele pode estar realmente, cara, ali do outro lado de fora da casa, ou do lado de dentro da casa, você não sabe. É, isso pra mim foi uma das grandes surpresas agradáveis desse filme. Cara, concordo, eu acho que foi a parte que eu falei onde eu sentia um prazer masoquista ver o Michael Myers. Mas assim, a grande verdade é que por que que funciona? Porque ele parece real, né? Parece que é assim mesmo que ia acontecer. Entende? Verdade. Se você tivesse, né? Se o espectador tivesse a oportunidade de fazer o que o Michael Myers faz, né? Da forma que faz e tal, eu acho que seria dessa forma. E o plano de sequência serve pra você ser o Michael Myers, né? Você está junto com ele, você acompanha ele nessa jornada, né? Dessa coisa imprevisível. E tudo é um improviso, completamente improvisado. Ele não tem uma arma quando ele tá andando pela rua, né? A primeira arma que ele pega, tipo, é o martelo, depois a faca de cozinha. E eu acho que é isso, sabe? Eu acho que esse é o sentimento. É um assassino frio, que aproveita oportunidades, não se expõe gratuitamente, ele não age sem premeditação, então ele não vai sair esfaqueando todo mundo na rua, obviamente. Ele vai matar pessoas silenciosas. Ele não vai dentro fazer do conforto da sua casa. Exatamente, dentro do conforto. E ele não vai fazer pausas, né? Ele não vai adiar o assassinato, né? Quando ele vê uma oportunidade, ele simplesmente vai lá e mata a pessoa. Ele não vai esperar nada, ele não vai esperar um diálogo. Ele não tem esse time. O timing dele é de assassino mesmo, né? Então, você falou que era o Nick Castle no filme, né? Mas a verdade é que o Nick Castle faz algumas poucas cenas. Ah, é? Olha só. É o James Dude Nossa. Courtney, esse que faz. Isso, James Dude Courtney. Esse cara é o stuntman, né? É o dublê que faz as cenas mais frenéticas, mais sinistras aí do Michael. E o Nick Castle faz algumas, como ele tá velhinho, né? Já tá na idade. Fazia sem máscara, né? Ele faz com máscara, só que algumas cenas mais paradas, cenas de longe. Tá certo. A cena do posto de gasolina, né? Vestindo a máscara. A cena do que a Laurie vê ele através do espelho do segundo andar de uma casa. Enfim, são pequenas cenas. Eu vi alguns vídeos de making off e me foi revelado isso. Mas o ator, né? O dublê que faz o Michael Myers, pra se preparar pro Michael Myers, ele puxou um evento na vida dele onde ele morou com um serial killer, né? Com um assassino de aluguel, na verdade. Que isso, cara? É, o assassino de aluguel, ele tinha acabado de sair da prisão, precisava de um lugar pra dormir e tal, morar. Eles conheceram, sabia que era um assassino, ele foi descobrindo isso aos poucos. E aí, um dia, ele foi no cinema, né? Viu um filme que ele fez junto com esse assassino de aluguel. E ele falou, ah, pô, Jude, muito bacana, né? Esse filme aí que você fez, mas assassinos não são assim. Eu vou te mostrar como é que é. E aí, ele começou a ensinar, dia a dia, o ofício, né? Apesar deles não praticarem assassinatos, né? Ele já ter saído da prisão e tal. Ele explicou como é que funciona todos os métodos e técnicas. Genial essa história, hein? O ator usou isso, obviamente, nas cenas, né? Então, várias modificações foram feitas por causa disso, pra mostrar a eficiência de um predador sobre contrato. Então, é maravilhosa essa história e fico feliz de compartilhar aqui. Caramba, mas é cara. Só mais uma qualidade aí que adicionar ao filme. Coisa que não seria possível se eu fosse um ator, né? Que não tivesse essa experiência de vida, com certeza. Com certeza. Caramba, genial. Essa é, né? Só com o Fernandão. Né? Esses detalhes assim, só com ele. Agora, tem umas mortes maravilhosas nesse filme, né, cara? Tem. Umas coisas que eu fico impressionado. Algumas coisas. A primeira morte que a gente vê é de um moleque, né? É um moleque, tá no carro conversando com o pai. Ah, eu gosto de dançar, tô pegando gosto pela coisa. Tipo, ele já matou algumas pessoas, a gente não vê, mas a primeira pessoa que ele mata dentro do carro é o moleque. Na verdade, esse diálogo todo da dança e tal, é porque o David Gordon Green tava envolvido no Suspiria, na refilmagem, que envolve um pouco dança também. E aí ele quis fazer esse aceno. Na verdade, não foi ele que disse, na verdade, o pessoal em volta da produção falou que seria uma piada interna entre eles, mas enfim. Uma outra morte que eu achei espetacular é do amigo gordinho, quando eles pulam dentro de uma casa, né, dentro do quintal de uma casa, a luz acende, a luz apaga, a luz acende, a luz apaga, ele tá longe, ele tá perto, é a coisa mais simples do gênero, aquela sombra. Acho que consegue causar uma tensão muito grande, né? Ele tá longe, bastante, né, você espera a luz apagar, você espera a luz acender. E você sabe que ele vai pular naquela hora, mas, cara, que efeito maravilhoso. Eu acho difícil falar de um gênero onde, você falou, né, Marcelo, onde praticamente todas as criatividades pra morte foram esgotadas, mas tem algumas bem legais. Essas duas são ótimas e tem duas que eu acho interessantes. A do namorado da babysitter na casa, cara, né? A cena do armário é genial, genial, tem no trailer, mas o moleque empalado, assim, na parede. E uma referência, né, Fernandão, muito parecida com a do primeiro filme, só com que certeza. O moleque fica preso pelo pescoço nesse filme de agora. E tem uma morte também espetacular, que é a pisada na cabeça do médico, que é genial, espetacular. Mas tudo, Marcelo, eu acho que reflete muito a direção do David Gordon Green, que faz com que aquela estética voltasse e que era muito parecido com os filmes dos anos 80. Então ele lembra bastante, cara. Ele é fundamental para que essa condução, para que essa viagem que a gente fez, né, caramba, sabe, com essa lembrança e respeitar as convenções dos gêneros slasher e dar um tom certinho para as cenas. A trilha tem peça-chave, entendeu? Que mostra o domínio da atenção e especialmente também a trilha muda, né? Até quando a gente, cara, vê, eu reparei que a isso. Cena tá um pouquinho, né, que a trilha tá um pouquinho mais leve, bem em teclas de, né, piano, mas que vai dar merda, entendeu? Então esse tom e o subtom da música é fundamental. Isso é a direção total do Green. Vamos lá, a primeira cena que você comentou, que é do garotinho, né? Uhum. Realmente, ele quebra umas barreiras aí, né? Porque com certeza. Na franquia, a gente acreditava que ele não conseguiria matar crianças. Sim, é verdade. É mostrado. Então, a primeira morte, ele matar uma criança, que apesar disso, estava segurando um rifle, logo estava apresentando uma ameaça pra ele, já quebra algumas barreiras, porque deixa uma mensagem muito clara que ninguém tá salvo. E isso tudo muito possível. Importante pra um filme desse. Isso é muito importante pra um filme que quer realmente trazer essa sensação. Acho que uma das cenas que eu mais gostei, na verdade, foi a cena do banheiro. Porque ela tem uma construção ali muito interessante. Verdade. Ela não é óbvia, né? Ela começa com... muito parecido com o quinto ou sexto filme. Acho que é o sexto filme que tem uma cena praticamente igual, assim. Só que bem menos qualidade, que é o Halloween 6. A Última Vingança, acredito. Não lembro agora os nomes. É isso mesmo. Isso. E aí tem essa cena do banheiro. E pra mim ela é construída em várias etapas, né? Você tem a revelação do Michael Myers. Você tem o rosto dele sendo mostrado muito de relance, mas aparece. Quando ele chega com os dentes, sabe? sabe? Jogando através do... Cara, é muito bom. Isso é a mensagem. Já mostra o que vai acontecer com ela. E ela tá em pânico real, né? Um pânico muito vívido, muito, tipo, dá pra ver realmente algo bom não vai acontecer. E aí você tem todo o desenvolvimento, né, do assassinato e tal, e o envolvimento do outro podcaster. Olha aí, repórter de podcaster. Isso, investigativa. Isso. Então, eu acho que pra mim foi uma cena muito bacana, porque justifica ele pegar a máscara, né? É assim que ele consegue verdade, a máscara de volta. Verdade. E é assim que ele consegue o macacão de mecânico, que é o do filme original também, né? Então aí você já vê como é que ele conseguiu. E, cara, eu fiquei muito maravilhado por eles terem, sabe, realmente seguido por essa linha no início do filme, né? Porque às vezes a gente fica esperando, né, o clímax, né? Pô, tem que ter uma escalada de tensão. E não, esse aí parte pra cima, vai embora e mostra pra que ele veio. Foi um bom aproveitamento. Eu fiquei triste do namorado babaca não ter morrido. Porque pra mim ele só entrou nesse filme pra fazer o que a gente espera que aconteça com todo filme de terror, né? Que é destruir o celular da mocinha. Sim, verdade. Ele pegou o celular e jogou... Nossa, é verdade. Então... Ele merecia uma morte realmente muito maneira. Pois é, cara. E ele nem morre nesse filme, porque ele não... Nem morre. Ele, depois daquela cena... Pois é, ele sai de cena. Agora, essa cena do posto de gasolina, se eu fosse implicar, se eu fosse esse tipo de pessoa que implica com as coisas no filme, é que eu não sou. Mas se eu fosse, eu implicaria com o fato dele dirigir. Porque se o cara ficou 40 anos preso, e às vezes que ele saiu foi só pra matar, ele dirigindo foi meio estranho nesse filme. Mas tudo bem, eu não implico, então eu deixei passar numa boa. Agora, eu queria falar com vocês um pouco sobre o médico, sobre o doutor, o Maguinho falou sobre ele. Haluk Bildner, ele faz o doutor Sartan, numa alusão bem óbvia. Eles tinham que botar a cena da Jamie Lee Curtis chegando e falar assim: ah, você é o novo doutor Loomis. Aí ficou claro quem ele era no filme, né? Só que a partir do momento que ela falou isso, uma coisa me ligou na cabeça. Eu falei assim, cara, acho que esse cara aí não é exatamente isso, não. Quando o filme fala que é uma coisa óbvia, é obviamente que não deve ser. E eu já tava meio implicado com essa questão toda dele ter saído vivo daquele ônibus. Pra mim, eu não sei se isso ficou claro pra vocês, mas pra mim foi ele que soltou o Mike Myers dentro do ônibus. Sim, claro, claro. Com certeza. Ah, com certeza. Mas o filme não deixa isso claro, certo? Não deixa claro, é verdade. O filme não deixa isso claro. Né? Eu acho bom, né, você ter isso aberto, né? Fica aí pra discussão mesmo. Mas ao mesmo tempo, esse personagem aí causou uma das cenas que eu mais fiquei dividido, né? Que é a cena que realmente ele sequestra com o Michael Myers ali, né? Tem aquela reviravolta e tal. E aí, quando o Michael Myers acorda, ele não ataca a mocinha. Então, isso me deixou meio... Cara, por que eles partiam pra cima do doutor e não pra... Da cima da garota. Jovem. Exatamente. Então, eu fiquei meio assim, tipo... Será que tem alguma motivação, alguma coisa assim? E, tipo, não foi realmente explorado isso, não foi explicado. Então, por isso, eu fiquei meio dividido, né? Qual foi o parâmetro que ele utilizou pra poder escolher a vítima dele? Você sabe como é que eu li essa cena? Eu li essa cena do seguinte, o Dr. Sartan sempre quis ver ele... Quer dizer, ele fala isso algumas vezes, né? Ele é o objeto de estudo dele, ele se mudou... Sim. Ele mudou de onde ele morava pra ir estudar o Michael Myers. Mas o Michael Myers tem a relação oposta com o médico. Ele sempre quis matar aquele médico. Ele não aguentava mais aquele médico. Justifica o Michael Myers não matar ele no ônibus, porque depois que o ônibus vira, então, o médico tá do outro lado da grade. E o Michael Myers sai pela porta onde a gente vê, que é aquela porta dos fundos do ônibus. Ok, até aí eu entendi. Mas quando ele dá de cara com o médico ali na viatura, esse cara, eu não aguento mais, esse cara precisa morrer primeiro. Foi assim que eu li a cena. Só que, pra mim, não foi uma surpresa, porque eu já sabia que aquele cara tava com má intenção em alguma coisa ali. O que me surpreendeu, eu confesso, foi a morte do policial. O policial morreu muito rápido. Primeiro porque o Will Patton é um ator já de anos 80, é um cara que já fez... dezenas de filmes. Vários filmes, é verdade. Bom ator, aliás. E eu não imaginava que ele fosse ficar tão pouco no filme. Segundo porque, quando deram um backstory pra ele, quer dizer, ele foi o primeiro policial que chegou, em 78 e tal. E não deixou o Dr. Loomis matar o Michael Myers e tal. Pô, legal, o cara tem uma história, né? Vai voltar na continuação. Pá, morreu. Aí eu... tá. Mas então, ele morreu explicitamente? Eu não vi 100%. Eu não lembro agora. Os caras depois passam com a viatura em cima dele. Ah, é. Passam em cima dele, é verdade, é. Mas, ó, pode ter sobrevivido, hein? Esses caras aí são meio malucos. Assim como o podcast lá, com certeza sobreviveu, né? Não mostrou ele morto, né? É, você não mostrou ele... Cara, eles fazem isso, né? Franquia é isso, gente. Franquia é você mostrar o Michael pegando fogo de um lado, sendo que a gente não tá mais ali pegando fogo, né? O que que houve ali? A gente deixa aberto. Então, assim, é questão de realmente a gente analisar o que que pode ser deixado para uma continuação. Com certeza, eles filmaram algumas cenas mais de uma vez, deixando isso, né? Tipo, realmente é meio que aberto, enfim. Eles têm essa coisa, né? Tem essa pegada de você fazer... Não se auto-sabotar. Esse é o problema de você ter que ficar se relevando, né? Você tem que relevar muitas coisas. Uma outra cena que chamou muita atenção em relação a isso foi uma cena do bebê, né? Tem um bebê chorando no quarto enquanto ele vai olhar. Ele só olha e passa direto. Exatamente. Então, por que que ele ignorou esse bebê? Será que foi um ato de misericórdia, né? O diretor falou que foi o único ato de misericórdia do Michael no filme inteiro, mas eu acho que é só porque o bebê não apresentava nenhum tipo de ameaça. Você é uma criança e não apresentava tipo de ameaça. Eu tô tentando ler dessa forma, sim, né? Sim. Obviamente eu não posso garantir que é isso. É um conjunto de escolhas que eu fico, cara, pra que serve isso? Pra que serve aquilo? Pra que serve a faca na mão da neta da Laurie no final do filme, sabe? Uhum. Não, e ainda bem que eles não decidiram ela virar justiceira e... É Girl Power, né? Tipo, ela realmente é uma lutadora, mas vamos lá, tem que ser construído isso. E sim, isso claro. É uma coisa muito boa que, putz, a filha da Laurie, né? Meu Deus do céu. A gente teve essa construção o filme inteiro, né? O filme inteiro falando que a mulher foi preparada. É. Sei lá o que. Cara, quando é que isso vai servir pra alguma coisa? Quando é que a gente vai ver? E você fica o filme inteiro louco, procurando, e aí? Pra que que serve isso? O que que vai rolar? E felizmente eles conseguem usar isso. Felizmente não é gratuitão e não. Tal, enfim. É, isso foi legal. Até porque aquele final ali, aquele terceiro ato, ia precisar das três mesmo, porque ele tava nível hard, nível... Uhum. Mega Plus ali, então tinha que ser as três unidas mesmo, porque só a Jamie Lee Curtis, velhinha, não aguentava a pressão, não. Agora, Jamie Lee Curtis, eu queria falar um pouco dela. Esse já é o quinto filme que ela faz da franquia Halloween, e como o Fernando falou, já tinha morrido no Ressurreição e já tinha encerrado, já dado por encerrada a participação dela, que aliás o Ressurreição ela fez sob contrato, né? Ela já tinha assinado contrato pelo H20, tinha assinado pra dois filmes e foi meio que obrigada a fazer esse, não queria fazer, mas foi o ponto final dela. David Gordon Green queria muito que ela voltasse pro filme, e o Jake Gyllenhaal, que fez o último filme do David Gordon Green, que é o Stronger, agora me foge o nome, o Jake Gyllenhaal é um dos afiliados não oficiais da Jamie Lee Curtis. Não sei se vocês sabem disso, mas ele pediu pra ela pra conversar com David Gordon Green, e ela se deu super bem com o diretor e topou fazer esse filme. Eu fiquei pensando, e se ela não tivesse topado? Que filme a gente teria visto sem a Jamie Lee Curtis? Eu acho. Seria um filme completamente diferente, mas eu digo diferente no sentido de que não poderia ser tão bom quanto esse, na minha opinião. Porque ela tá muito bem no filme. Não, eu acho que talvez nem teria sido feito. Como a gente falou anteriormente, ela é peça fundamental. No filme, né? Voltar com o protagonista, assinar a produção, a atuação dela é segura, madura. Eu acho que, assim, passa muito peso que ela carrega e, como eu falei, reflete na convivência com a família, né? É, tudo bem que a ideia foi interessante, você remeter o filme diretamente ao de 78. Mas, porra, 40 anos, cara, ela, tudo bem, ela carrega o peso da loucura e tal, mas parece que aconteceu, tipo, meses depois, sabe? Não me passou muita realidade. Ela, tipo, parece que ela ficava sentada todo dia esperando ele voltar, fazia aquele ritual, fechava a casa, pegava 12 e tal. Cara, 40 anos é muita paranoia, é muito tempo, entendeu? Uhum. Uma outra coisa também que eu acho interessante comentar, eu gostaria, Fernando, que ele abordasse um pouco mais, né? Que é o seguinte, que é o lance de analisar como o predador e a presa aqui se intercalam, coisa que nem o filme da franquia tocou nesse assunto, né? Toda a preparação que a Lauren faz, a casa, todo um bunker de guerra, e ela tá ali à espera dele, que a qualquer momento ele pode chegar, que é nitidamente a postura de predador, a espreita da caça, né? E a sequência final mostra muito isso, ora ela sendo presa, ora sendo caçadora. E eu acho que isso serve para muitos personagens também, pelos três. Acho que é fundamental, como você falou, Marcelo, as três estarem ali naquele ato final, né? A avó, a filha e a neta. As três gerações. A geração sendo deixando claro ali, né? Mas, Maguinho, eu não li por aí como você leu, não, cara. Eu li pelo seguinte, como seria a transferência, como eu tava chegando perto da data de transferência dele, né, então ele ficaria preso para todo sempre lá e ela nunca mais ia ter contato com ele, aquilo foi perturbando ela. Quando o filme começa, tá perto disso acontecer. Então, tá perto do momento, é verdade. Então ela meio que já esperava que ela fosse receber visita dos podcasters, ela já esperava que viessem falar com ela, já esperava que a polícia talvez, entendeu? Que alguma coisa estranha poderia acontecer naquela época, pelo menos na cabeça dela. Não que ele fosse fugir. Então, mas... então talvez ela tenha vivido tipo 20, 30 anos normais e... Não é que foi normal. Não vamos dizer que não foi normal. É, normal. Eles falam que ela teve 3 casamentos. Normal na medida do possível, né? É, claro. Mas eu entendi que ela, a surtada final dela foi ali no momento que ela foi lá se despedir, que aí é que ela viu que ela precisava cortar aquele cordão ali. É, e tem até a cena do jantar meio que pra mostrar isso. Agora, tem uma cena que eu achei muito boa. A neta tá no colégio e tal, e situação normal, né? Assistindo uma aula e tal, abre o livro, caramba. Ela olha pela janela e vê a Jamie Lee Curtis lá, parada, né? Como se fosse um assassino serial. Então, tipo, não tem muita diferença entre ela e o Michael. Mas não tem essa cena, Fernando, no primeiro, que é ela vendo o Michael Myers? Não tem, tem, né? Eu lembro que eu ia chegar. Aí que eu ia chegar, não tem tanta diferença entre ela e o Michael. Quer dizer, ela se tornou uma coisa... Sim, verdade, justamente. Fora da sociedade, assim como ele é também. Verdade. Então eu achei esse callback bem legal. Então, eu acho que o grande lance que eles tentaram realmente fazer foi tornar ela uma badass, né? Uma mulher autossuficiente, uma mulher madura que envelheceu sobre esse drama e tal. E eu acho que foi meio difícil desenvolver isso, né? Na minha concepção, porque a gente tá 40 anos, cara. 40 anos pode acontecer tanta coisa. Muita coisa. E, tipo, ela teve uma filha, e aí ela teve uma neta, e ela viveu 12 anos com essa filha, né? Preparando a filha. Tipo, eu fico me perguntando o que que houve pra que a Laurie saísse do primeiro filme e entrasse nessa paranoia. Eu acho que deveria ter mais um motivador. Deveria ter alguma coisa a mais. Eu acho que só o fato dela sobreviver um serial killer daquele jeito, eu acho que não torna ela automaticamente uma pessoa propícia a se armar e a se defender. Eu não sei se houve uma motivação que segurasse por todos esses anos. Não, é aquilo, né, Fernando? Pra transformar a casa naquele bunker de guerra, entendeu? E transformar a filha com 12 anos, entendeu? Naquela criação que ela teve a guarda perdida, né? Então, sim, eu concordo com você. Talvez a motivação dessa ligação de 78 pra 2018 eu precisava de algo um pouco mais pra ela se transformar naquela pessoa louca, né? Paranoica nível máximo. Gente, vamos lembrar que ela voou por uma janela, caiu um andar, na idade que ela tá, e voltou e botou pra quebrar ainda. Não, né? E detalhe, Marcelinho, quando ele olha, ela não tá lá. Olha, é o que eu falo, que ela é meio parecida com ele, cara. Tem essa cena que ele olha tá... e aí ali ele vira preso. Em vários momentos que ele olha. Foi muito boa essa cena. Isso é muito genial. Essa cena foi maravilhosa. Foi muito boa, porque a reação dele é tipo, fudeu. E ele meio que sai correndo assim, sabe? Agora, queria falar um pouco rapidamente do David Gordon Green, que é o responsável pelo roteiro e pela direção do filme. Como eu falei, não é um diretor desse gênero, é um cara que fazia muita comédia, faz muito filme independente, muito filme de drama, filmes baratos. Ele entende bem desse trâmite do pouco dinheiro pra fazer um filme de gênero. E, cara, como o Fernando falou, é um desafio você pegar uma produção do John Carpenter, principalmente esse filme que tem a benção do John Carpenter, tinha que dar certo. Assinando a produção e tal. E você fazer um filme que precisa recriar novamente a figura do Michael Myers e tal. Fernandão, você curtiu o trabalho do David Gordon Green? Você ficou surpreso com o trabalho dele? Você acha que poderia ser ele a voltar numa continuação? Eu fiquei extremamente surpreso, né? Essa que é a verdade, porque ele não tem um histórico, né, no gênero. Não, ele primeiro não tem filme uma dele coisa. Então, assim, poderia ser qualquer coisa, né? Poderia ser um... Acho que todo mundo tava meio assim, né? Tipo, cara, o que vai ser? O que vai sair disso? O que vai acontecer e tal? E, felizmente, não sei o que tá havendo aí, mas tá havendo uma assessoria, vamos dizer assim, né? Não é só o diretor, né? Existe uma assessoria aí atrás do terror que é o que tem salvado aí muita coisa, né? Muita coisa que poderia ter dado muito errado de diretores estreantes, mas felizmente eles conseguiram desenvolver de uma forma, né, lapidar de uma forma. O principal é não ter pressa. É. Essa é a grande lance, assim. Se você tem pressa numa produção, amigo, você terá muitos problemas. E não é porque você é ruim, é porque é imprevisto mesmo, sabe? É imprevisto e timing de lançamento, né? E se você anunciar e ficar adiando isso, como acontece às vezes, é muito ruim, né? Então, ter assessoria, ter o auxílio, ter produtores como James Blunt, né? Por trás de, putz, milhares de filmes de terror, né? Blumhouse aí tá aí até hoje, ganhando muito dinheiro, inclusive. Então é isso. Isso ajudou muito. Se não fosse esse cenário, essa compilação de fatores, o filme nunca conseguiria sair tão bem redondinho, né? O possível, né? Do redondo, da forma como saiu. Ele teria muitos mais problemas e muito mais coisas que não teriam o mesmo efeito. Uhum. Eu não sei se todo mundo que viu o filme sabe disso, né? Pesquisou, enfim. Esse filme é uma continuação do filme que a gente citou lá no início do cast, que é o Halloween, A Noite do Terror, de 1978. É a continuação direta, 40 anos depois. Então ele ignora todos os outros filmes que vieram na sequência, inclusive o Halloween 2, uhum, que é o de 81, sim, que é o filme que meio que ditou o que seria a série Halloween, né? Porque ele, naquele filme, uma das reviravoltas daquele filme, é que a Jamie Lee Curtis, na verdade, não é a babysitter da família, ela é irmã. Ser irmã, né? Ela é irmã, verdade. E o filme tem uma... Ele perde um tempo pra explicar isso também, né? Esse novo filme, ele perde um tempo pra explicar isso, pra dizer, não, eram boatos que falavam na época, que não sei o quê, que ela era irmã e não tinha nada a ver. Eu não sei se ficou muito claro pras pessoas de que se apagou tudo daquela da franquia e iniciou agora. A partir do momento que ele é explodido e pega fogo no final do segundo filme, né? A gente já fala, putz, ele tem rosto nesse filme, né? Ele tem mãos, ele tem... Tá inteiro aí. Então, a gente não pode fazer muita coisa. Não tinha jeito, tinha que começar de novo mesmo. Que eu acho que é o certo. Eu acho que eu prefiro essa versão, até por ter mais liberdade, dar mais liberdade, né, a tudo. Só que uma coisa que eu senti é que muita gente não vai conseguir pegar as referências de todos os outros filmes, né? Realmente existe referência para todos os 10 filmes anteriores. E eu acho isso uma pena, mas ao mesmo tempo um bom exercício para muita gente ir atrás de artigos de comparação, artigos e atrás dos filmes, né, antigos. Então é uma dualidade, assim, para mim. Eu me animei muito, mas eu me animei mais do que muita gente que não sacou várias referências. Então é algo a ser, tipo, revisto aí nas próximas franquias, né? Quem for trabalhar dessa forma, aproveitar isso de alguma forma tão satisfatória quanto essa. Eu peguei algumas, mas eu tenho certeza que nem perto, nem metade das que você pegou. Mas fiquei curioso, até alguns deles, o Halloween 3 eu vi muita gente elogiando. O Halloween 3 é de 1982 e não tem o Michael Myers no filme. Mas é uma história paralela, né? Mas eu vi pessoas elogiando, dizendo que é um filme muito interessante fora da franquia. Não sei, eu tô curioso pra ver, tô à procura dele. O Danny McBride, ele é um dos atores que o Maguinho mais criticou do Alien Covenant, que é o cowboy do Alien Covenant. Ele é um dos roteiristas desse filme. Ele não aparece no filme, mas ele é um dos roteiristas. Na época, 2 anos atrás, na época que ele estava divulgando o Alien Covenant, ele foi para um podcast lá nos Estados Unidos e perguntaram para ele como é que seria esse filme e tal. E aí ele falou que, naquela época, eles estavam pensando em fazer os 2 filmes em sequência. Seria esse Halloween e mais um. Depois, com o tempo, ele deu uma entrevista dizendo o seguinte, que eles queriam primeiro sentir se a galera ia curtir, aprender com esse primeiro filme, e aí sim trabalhar o próximo filme. Que, na verdade, era a ideia inicial deles. Eles queriam uma trilogia, sendo que o primeiro filme seria o filme do John Carpenter, e esse Halloween seria o segundo, mais um terceiro filme para fechar a coisa toda. Então eles sempre tiveram na cabeça a ideia de uma continuação. Esse filme deixa um final óbvio para uma continuação. Queria perguntar pro Fernandão o seguinte: o que que você espera? O que que a gente pode esperar? O que que você acha que vai vir por aí? Se já dá pra chutar alguma coisa, se dá pra deduzir alguma coisa para uma continuação, que é isso que os fãs do Halloween que estão ouvindo esse cast querem saber de você também, Fernandão. O que que a gente pode esperar pro próximo Halloween, que tá praticamente certo? Já estão conversando sobre isso. Eu acho que precisa ser melhor trabalhado a família, né? A família da Strode, né? Da Laura Strode. Eu acho que vai ser um tema muito importante, porque a gente teve muito pouca oportunidade para ver esse lado da família que realmente luta, né? Que sobrevive, que são mulheres fortes, enfim. Esse filme é um grande filme sobre mulheres fortes e tal. E a forma como foi desenvolvido, para mim, ficou muito bom, mas eu fiquei mais interessado em ver mais, né? Eu quero ver o que que tá... Agora que a gente sabe como eles são, o que que eles são capazes, né? Com essa nova informação. Então, eu acho que vai ter que ter, sim, um resgate disso, resgate dessas mulheres em situações diversas, né? Eu acho que eles vão precisar aumentar os riscos, né? Então, não vai poder ser só Michael matando pessoas aleatoriamente, vai ter que ser Michael matando algum parente, de repente botando a filha em perigo, a neta, enfim, aumentando o desafio. Eu não sei como eles vão trabalhar o Michael depois desse final. Existem algumas formas. Eu acredito que ele vai se queimar algum pouco, pelo menos alguma coisa, ele vai sair queimado daquilo, mas ele não expressa dor, então você também não serve pra nada, porque vai tá, a queimadura vai estar tampada de repente, não sei. Mas eu acho que o Michael vai mudar nada, ele não vai mudar nada, não, vai continuar sem falar, vai continuar sem sentir dor, vai continuar sem expressar emoção alguma. Talvez a máscara dele seja adaptada, né, pra alguma coisa. Verdade, muito difícil você continuar com aquilo. Mas, cara, fica muito aberto, né? Essa que é a verdade. Eles deixaram de uma forma que tem os elementos ali plantados, mas... E aí, sabe? A questão agora é... Ela sempre esteve preparada esperando que ele viesse em encontro dela. A casa foi montada pra ser um bunker. Pra isso, né? E agora? A casa se foi. Agora, como é que você faz? Quanto tempo será que... É isso que eu tô curioso nessa frase dele, porque ele falou que eles queriam filmar tudo de uma vez. Então significa... A gente pode deduzir que o próximo filme vai acontecer dias depois do primeiro, né? Sim. Não anos depois do primeiro. Eu tô curioso, porque agora todas as cartas estão na mesa. E não existe mais a vantagem da Laurie Strode. Ah, eu acho que assim, o fechamento do filme, a última sequência, a última cena, deixa claro isso, né? Que não explora muita coisa. Eu acho que vindo dessas franquias, Halloween, Sexta-feira 13, Leatherface, eu acho que você pode esperar qualquer coisa. Você tem um personagem praticamente imortal, tá muito aberto, né? Acho interessante você pontuar que é aquilo, o bunker, nesse ela esperou, apresentou a mãe e a neta, o bunker já não existe mais, né? E agora? O que vai ser das três? E agora eu acho que a série de vingança dele vai ser duplicada. Cara, continuo, eu espero, né, mais um filme interessante como esse, um resgate, né? Mais que de história, cara. É aberto para o que os produtores acharem melhor fazer. Tem potencial de ser um filme até melhor do que esse. Tem então potencial. É o seguinte, vou fazer minha conclusão, vou começar a abrir nas notas. Esse filme me surpreendeu pelo fato de que o Michael Myers nunca foi o meu slasher favorito. Nunca foram os filmes que eu corria pra ver, como, por exemplo, eu gostava do Jason, gostava do Fred Krueger. E o Michael Myers, ele, eu não sei, ele nunca me vendeu. Esse filme eu curti. Eu curti, eu achei legal. Achei que a pegada foi nova, foi... como eu falei, eu tava vendo o filme pensando, porra, mas olha só que legal, por isso que ele é um cara diferente, é por isso que ele assusta tanto os americanos que moram naquele subúrbio ali, tipo, você vê na cara dos figurantes, né, quando a polícia chega, tipo, fiquem nas suas casas, fiquem trancados e tal, que você vê, realmente, dá pra entender isso, mas eu vou ficar na minha casa, ele pode atender na minha casa, cara, eu curti, eu finalmente entrei na vibe do Halloween e veria facilmente uma continuação desse filme. Olha só, a minha nota vai ser alta, mas eu estou dando uma nota para esse gênero. Eu vou dar nota 8 pro Halloween. Olha que legal, hein? Do David Gordon Green, porque eu achei que me entregou tudo o que eu queria e me deixou bastante satisfeito com o que eu vi. Eu vou deixar o Fernandão por último, porque ele é o nosso convidado especial e o suspense fica mais um tempo. Maguinho, sua nota e sua conclusão. Então, vamos lá, mais um Halloween, né? Eu acho que eu gosto, assim, é óbvio, né? Gosto muito do gênero, gostei muito da estética que o Green fez. É um filme sem muita pretensão, quando foi feito, né? 10 milhões apenas, fiel, novamente, às convenções do gênero, quer causar atenção, né? Mas que caminha pro futuro. Gostaria de ver algo novo no próximo, algo que me cause uma surpresa. Pra esse Halloween, eu dou uma nota... Eu vou com o nosso âncora, dou uma nota 8 também, me diverti, me surpreendi porque eu fiquei aliviado, porque eu falei, cara, não é ruim, que bom, como eu gostei de ter me divertido, como eu gostei de não ter sido ruim. Então a minha nota, também concordando com o Marcelinho, de acordo com o gênero e com o filme, é uma nota 8, é muito, muito bem-vinda. Muito bem, esse é 8, mas eu tenho certeza, Maguinho, que Suspiria vai ser 10, que eu tô com uma expectativa também, boa. Também espero muito. Olha aí. Fernandão, você. Querido, realmente a gente tá aí há 9 anos, agora, né, 9 anos aí esperando um novo filme da franquia, tá todo mundo assim, meio animado, agitado, E a notícia boa é que a gente sai do cinema com aquela sensação de dever cumprido, né? Dever de casa cumprido, vamos colocar assim, né? É, realmente, a gente não saiu decepcionado. Eu acho que poucas pessoas realmente se incomodaram com algumas decisões do filme e tal. Mas se a gente eliminar o enredo e ver apenas o Michael Myers matando pessoas, você vai se divertir. É, aí, já vai se divertir. Tá. Você não precisa se importar com ninguém, né? A gente não comentou, mas a gente tem um garotinho negro no filme que é maravilhoso. Sim. É a voz do povo, sabe? Nessa, a quebra do clichê, da inteligência, maravilhoso, rouba a cena completamente. Então, por esses momentos e vários outros, onde a gente não se importa com as pessoas, mas a gente se importa com o Michael Myers, e ele nos entrega o que a gente veio buscar, a nota só pode ser 8 de 10 mesmo, né? Ele não é um filme brilhante, né? Uhum. Não é um filme que quebra barreiras e tal, mas ele tinha um grande desafio, e pra mim, a missão foi cumprida, né? Então, não tem como dizer que não foi. E me surpreende muito, né, o resultado ser uma coisa tão segura, mas espero que me surpreenda ainda mais quando eles conseguirem fazer uma continuação melhor do que essa. Sim. Então, bela média, nota 8 para o filme. Excelente. Novo do Halloween, do David Gordon Green, esse sucesso todo do ano, e principalmente no gênero, né? Maguinho, eu queria agradecer muito a sua participação. Você viu o filme hoje, né? Vi o filme ontem, vi ontem. Ontem. Então, Maguinho foi... Não seria problema nenhum, porque o Maguinho vê todos os filmes de terror que estreiam, inclusive aqueles que só tem ele na sala. Então, eu queria te agradecer muito, tá? Eu sabia que você ia ver o filme independente do cast, mas obrigado mais uma vez aí pela sua participação. Por favor, deixa seus contatos aí também pra galera conversar contigo. Bom, sempre um prazer, né, fazer aqui o podcast, e mais um prazer gravar com o nosso Fernandão, que é uma enciclopédia do terror, sempre um grande prazer. Querendo bater um papo comigo, estão nas redes sociais, Facebook Marcelo Pereira, nas redes sociais do Bar Calabouço também. Também tem críticas lá no nosso site, Ratos de Cinema. E é isso aí, galera. Como eu sempre falo pra todo mundo, continue indo ao cinema sempre. Um abraço, Fernando. Um abraço, Marcelinho. E até a próxima. Obrigado, Maguinho, mais uma vez. Fernandão, a gente te chama pouco aqui, porque a gente... Você é o nosso Coringa, né? A gente não gosta de gastar o Coringa. A gente gosta porque o nosso público fica tipo, pô, o Fernando veio, opa, coisa boa, vem aí. Então, a gente faz esse convite, né? Quando a gente acha que é um cast que você, obviamente, vai trazer esses detalhes, esses conhecimentos tão especiais que você tem. Queria te agradecer muito, muito mesmo, cara, porque sempre que eu faço convite, eu não sei se você vai poder, eu sei que você tá sempre ocupado com o canal, com as coisas do YouTube, que você tem feito muita coisa. Eu te acompanho no Facebook, te acompanho nas redes sociais, então eu sei. Então, cara, muito obrigado mesmo por você ter feito esse cast com a gente, foi uma honra. Pra mim, eu não consigo pensar Halloween sem os nossos casts aqui. Então, do fundo do coração, valeu mesmo você ter lutado contra o cansaço aí e vindo fazer o cast com a gente, cara. Nada não. Eu que agradeço demais o convite. É sempre um prazer participar aí todo Halloween que tem. Realmente, esses últimos tempos, principalmente esse último mês, né, de Halloween, foi muito intenso, que a gente tentou mudar um pouco o ritmo lá do canal e a gente produziu cerca de 14, 15 vídeos em um mês, é muita coisa. Mas o resultado foi excelente, as pessoas amaram. A gente criou um conteúdo muito bacana, mostrando todas as pessoas que vestiram a máscara do Michael Myers lá no YouTube. Foram 20 atores do Blaze e produtores, que a gente faz uma análise de todos os 11 filmes, mostrando todas as vezes que o rosto dele apareceu nos filmes e também as vezes que não apareceu, né? A gente mostra as fotos dos atores nos sets e tal. Então esse foi um dos conteúdos mais me dá orgulho, assim, de ter feito nesse mês. Bastante trabalhoso, bastante pesquisa, leitura, checagem de dados. Então, se você tá curioso pra ver o rosto por trás de cada cena, cada máscara, tem lá no YouTube. É só procurar Hora do Terror ou Michael Myers, Faces do Michael Myers, né? Você pode achar lá essa curiosidade. A gente já fez a lista de máscaras, tem bastante coisa, tem bastante Michael Myers lá no canal do YouTube. Queria agradecer demais de novo o convite, né? Um podcast foi a plataforma, a mídia que eu comecei. Infelizmente, não pude continuar ao longo dos anos porque eu resolvi dedicar ao YouTube mesmo. Espero poder um dia voltar, quem sabe, né? Quando a gente tiver um pouco mais de estrutura e tal. Mas sempre que tem a oportunidade de participar de podcasts tão bacanas quanto de vocês, eu realmente faço questão de estar aí presente pra tocar o terror com vocês. E é isso. Quem quiser me achar lá no YouTube, é o Hora do Terror. Ou nas redes sociais, @nandoticon no Twitter e no Instagram. Então, segue lá, respondo todo mundo. Sou bem acessível. É só encontrar a gente lá. Muito bem, Fernandão. Mais uma vez, obrigado do fundo do coração. Você que tá ouvindo a gente aí pela primeira vez, ou que já conhece a gente, dá uma olhada no patreon.com/ratosdecinema. Você vai encontrar esse cast aqui na versão estendida, na versão muito mais coisa do que a versão versão normal que a gente costuma postar no nosso site. É só você assinar lá o nosso Patreon, nosso canal, e você vai ter acesso a isso e mais diversas outras coisas. Queria agradecer os nossos patrões lá do Patreon, que sempre participam, sempre comentam. Então, um beijo para todos vocês. Eu sou Marcelo Cipreste, você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo, inclusive esse, no meu letterboxd.com/mcpreste com Y. Ratoscast, mais uma vez, agradece sua companhia, um abraço e tranquem suas portas.